Seja bem-vindo ao último episódio. Hoje vamos falar sobre frutificar em todas as estações da vida espiritual. Crescer espiritualmente não é só resistir, é também dar frutos. Jesus disse em João 15:5: "Quem permanece em mim, esse dá muito fruto." Neste episódio, vamos explorar o significado de frutificar mesmo em tempos difíceis, amar quando é difícil, servir mesmo cansado e manter a fé mesmo sem ver resultados imediatos. O fruto espiritual é visível: paciência, mansidão, amor e domínio próprio. Você está frutificando ou apenas sobrevivendo? Deus deseja que sua vida seja fértil, abençoando a todos ao seu redor, mesmo nos tempos áridos. Como cultivar essa vida frutífera no dia a dia? Vamos aprender juntos. Obrigado por caminhar conosco até aqui, por investir seu tempo e coração nesta jornada espiritual. Que Deus te abençoe ricamente e que você frutifique em todas as estações da sua vida. Até a próxima, com Deus no coração.